Aperta e select, estamos começando o Download News, episódio número 36. Antes de começar as outras coisas, eu gostaria de ler um e-mail aqui que nós recebemos diretamente para o Download News. Olha só, cara, o Download News recebendo e-mails agora, né? Tendo leitura de e-mails. Pô, então a gente recebeu um e-mail do Luiz Thiago e ele disse o seguinte: tô aqui escutando o Download News número 35 e vocês falando da notícia do DS com a pedra. E lembrei quando comprei meu primeiro notebook no submarino, chegou uma caixa vazia com tijolo dentro. Tô mandando em anexo as fotos. Quando a gente tirou as fotos, o submarino já tinha dito que mandaria um novo. Mas o mais legal foi o comentário da minha mãe antes de abrir a caixa. Eita, Thiago, comprou um notebook bom mesmo, é bem levinho. É muito bom, né? Sensacional, cara. Sensacional. Eu vi as fotos, cara, cheio de pose com o seu grande tijolo lá. Ficou muito legal, cara. Ele mandou um monte de foto aqui. A gente vai... Dá pra ver que ele tava feliz com o tijolo, então ele nem precisava ter trocado pelo notebook de verdade, né? Não, até porque, cara, olha só que negócio que ele fez. Ele vai ganhar um notebook novo, ainda ficou com tijolo pra olha ele, cara. Só, olha só, cara, ainda levou um tijolo de graça. Olha que bônus, né, cara? Assim, com certeza vale a pena, né? Né? E vamos agora à nossa lista de lançamentos dessa semana. Multiplataformas. Pra PC e Xbox 360, nós temos Battle Stations Pacific. É um simulador de avião em que o jogador controla ou a frota, né, de aviões americanos ou japoneses na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, né, mais um jogo aí de Segunda Guerra Mundial, aquelas mesmas coisas, né, mesmos temas. Não, aí é o que o jogador deve decidir, se ele vai controlar a tropa que ganha ou que perde, né? Ah, é. Provavelmente a tropa japonesa são teco-tecos, né, que não tem metralhadora. O seu único jeito de você atingir o inimigo é kamikaze. Que você sacanagem, tem que jogar, cara. Em cima. E era assim. E aí você vai ter que, claro, sempre morrer. Então sempre você vai perder com a tropa japonesa. Uhum. Será que ele começa com o desembarque na Normandia também, cara? Todo jogo começa assim nesse lugar, né? O avião desembarcando lá, saca? Ah, cara, se tiver kamikaze deve ser legal, né? Multiplataforma, temos também Sacred Shoe Fallen Angel pra Xbox 360 e PS3. É um RPG, aquela visão de cima, estilo Age of Empires, e o jogador controla um de seis personagens, e aí é aquela coisa Fable de fazer escolhas do bem ou escolhas do mal e ir modelando o seu personagem, saca? Uhum. Pra PC, nós temos Killing Floor, que é um co-op de survival horror shooter. Parece bastante, assim, o cenário, as criaturas, me lembraram muito Dead Space, que assim, as criaturas são mais humanas, mas a cor e, sabe, aquela coisa dos caras todos ensanguentados andando assim, sabe, uhum. Eu lembro um pouco Dead Space, sim. Tá falando em termos de design de personagem, né, dos inimigos. É, temos também Age of Pirates 2, City of Abandoned Ships. Não faço ideia o que é isso. Temos Hinterland, Orc Lords, que é uma versão expandida de Hinterland, um jogo que a gente já até anunciou aqui. Temos também para PC o último aqui, Sid Meier's Civilization 4, The Complete Edition. Uma coletânea dos jogos Sid Meier's Civilization, né? Que é o Sid Meier's Civilization 4. Se é o Sid Meier's Civilization 4 Warlords Expansion e o Beyond the Sword Expansion também. É, aquele 3 e 1, né? Junto os jogos e expansão. É. Tá de boa. Aqui é 3 e 1 que você não conhece nenhum dos três, sabe? É. Pra PS3 nós temos Zen Pinball, é um pinball Zen aí que tá saindo pra PSN agora. Pra Nintendo Wii nós temos Help Wanted, é um jogo meio educativo, com temática sobre salvar animais em extinção. Como assim? Ah, cara, jogo pra Wii, né, tipo. Temos também Pirates vs Ninjas Dodgeball. Finalmente, cara, finalmente saiu. Não, cara, Pirates vs Ninja. Pirata. A gente falou naquele cast da 2009, né, que ia sair. Cara, muito tempo eu tô ouvindo falando que vai ter esse Pirates vs Ninja do Dodgeball. Cara, deve ser muito foda. Ah, é? Nossa, sim, totalmente. Não, eu lembro que pra Super Nintendo tinha um jogo de Dodgeball, né, queimada, mas com figuras de seriado japonês. Tinha o Kamen Rider, aqueles robôs gigantes que eu esqueci o nome. Gundam? É, Gundam, isso, dos Gundam. Uh-huh. Cara, era muito foda. É legal que esses ninjas, eles já fizeram tudo na história da ficção, sabe? Jogaram queimada, já jogaram golfe, já, sabe, foram escravos, já perderam a alma pra um clã, não sei o quê. Já fizeram coisa demais, velho. Já pularam de avião, né? Tá aí o Ninja Blade, né? Provando isso. Temos também Guilty Gear XX Accent Core Plus, né? Que já tinha saído pra PS2, né? Tá aqui agora, saindo pra Wii. E Puzzle Kingdoms pra Wii também, né? É um jogo de puzzle. E um jogo de Kingdoms, né? É, um jogo de Kingdoms, exato. faz sentido, de certo modo. Você tem que controlar exércitos liderados por comandantes heróicos pra salvar o planeta Etéria, sabe, da destruição. É puzzle, sabe? Puzzles, enfim. Pra Nintendo DS, nós temos Magician's Quest, Mysterious Times. Olha a temática do jogo, cara. Vá para a escola e aprenda feitiços para ajudar as pessoas no seu bairro. Legal, ah, sim, é um Harry Potter mais light, né? É, tipo assim, é um Harry Potter que não vai pra Hogwarts, sabe? Ele continua na escola normal dele. Temos também Desktop Tower Defense e também History Great Empires Home, né? Aí, História dos Grandes Impérios, né? Isso é o quê? É uma enciclopédia no DS? Eu acho que não é um livro, porque é um jogo de videogame. Então essa opção eu já descarto. Não, eu não descarto. Eu também não descarto não, Fred. Pra, não. Você tem aquários agora no seu videogame? Porque isso não pode ter livro. Por que não, né? E pra PS2 nós temos Shin Megami Tensei Devil Summoner 2 Raidou Kuzunoha versus King Abandon. Caraca, que nome é esse? Uau, cara. A gente viu o Lineage 2, não sei o que, 2, é, 2 pontos, sabe? Mas não, esse é definitivamente o maior nome que o Naloge News já leu. Deixa eu ler ele de novo. Shin Megami Tensei, 2 pontos. Devil Summoner 2, 2 pontos. Raidou Kuzunoha versus King Abaddon. Interessante, parabéns. Então, acho que eles conseguiram o troféu, o abicão do título mais longo. É, o troféu cabeça de separada de cavalo de título mais longo, né, do download. É. Acho que eles conseguiram mesmo. A série Shin Megami, ela é famosa no Japão pra cacete. Só pra você ter uma ideia, um spin-off dele é o Persona. No! Cara, imagina como seria o nome do Persona se ele fosse uma expansão, né, e não fosse somente um spin-off. É, tipo assim, né, Shin Megami Tensei, 2 pontos, Devil Summoner 2, 2 pontos, Hadou Kuzunoha versus King Abandon, 2 pontos. Persona 2, 2 pontos, The Fate of Destiny, né? Tipo assim. Vamos então para as nossas notícias dessa semana. Fernando, quer começar? Então vou começar aqui com uma notícia para todas as pessoas que são fãs, né, de Pokémon, gostaram do nosso cast de Pokémon. Isso tira o Pablo, né? Ou não, né? O Pablo finge que não gosta de Pokémon, mas só que nós sabemos que o joguinho do Nemo, né? Uhum. Foi confirmado oficial que sim, Pokémon Gold e Silver vão ter um remake pro DS. Gold e Silver foi o mais famoso depois da primeira versão, né? Red, Yellow e... É, depois da primeira safra, né? É, da primeira safra. Quem quiser saber mais sobre, pode ouvir nosso cast Pokémon, mas em geral ele foi muito bem aceito e agora eles vão ganhar essa versão pra DS. Eles vão pegar todos os jogos que saiu pra Game Boy de Pokémon e fazer uma versão pra DS. Eu acho que o legal é que o Pokémon Silver, ele pegou o Pokémon assim quando ele tava no auge dele, sabe? Não no Japão, porque no Japão era muito mais antigo, mas acho que no Ocidente foi na época que eles estavam lançando os novos 100 Pokémons, né? Seriam 250. Uhum. E aí ele pegou um hype muito bom assim e foi mesmo um bom jogo, né? Da série Pokémon. Parece que ele pegou a mesma game que é do Pokémon Diamond. Os gráficos são bem parecidos assim, parece ter uma jogabilidade bem igual. Ô, cara, tô vendo aqui, cara, tá muito legal, cara. Muito bem feitinho. Pros fãs saudosistas, né? Então é uma boa pedida. Uhum. Diego, próximo notícia, então. Então, a gente já chegou a falar aqui no download aqui sobre aquele jogo Scratch The Ultimate DJ, que é um jogo que é no estilo de Guitar Hero, né? Só que com uma temática de DJ. É um Dico Hero, né? Dico Hero. E a gente se questionou aqui se realmente ele teria um acessório, né? Pra poder jogar ele, seria alguma coisa, porque o Guitar Hero tem a guitarra, né? O Rockman tem lá todos os acessórios lá pra você tocar as músicas. Mas como é que seria um acessório desse Scratch, do Ultimate DJ? E parece que finalmente foi dito como é que vai ser o controle, sabe? A Activision revelou que o controle vai ter formato de picape para o DJ Hero, né? E aparentemente ele vai possuir 5 botões e um disco girável pros remixes e mashups que você vai poder fazer lá na sua música, né? Assim, algumas músicas já foram confirmadas, né? Só entre elas várias bandas famosas como Black Eyed Peas, Nelly, Kanye West também, pra quem conhece, entre outras aí. Zerando, vai abrir algumas músicas bônus, entre elas a mais bela. Ah, é, do Dico, né? Vai ser em torno de 52 canções. O controle do jogo, ele vai ter um preço de $99. Parece um disco de DJ mesmo, sabe? Mas seria legal se, como na guitarrinha tem a palhetada, se teria que mexer aquele disquinho, né? Pois é, mas é o que lança os custos pra fazer os mashups e remixes, sabe? Uhum. Com certeza deve ter que ficar mexendo, pressionar o botão e mexer, sabe? Cara, parece que vai ser legal. Eu gostei do controle. Parece interessante, é porque a gente tá ficando, sabe, maçante, né? Esse negócio de sair Guitar Hero toda hora. Agora meio que acabou os instrumentos, né, cara? Tipo, de banda, vai colocar o quê? Um saxofone? Um gajo de fones? Piano Hero total, 800 botões lá, sabe? Stereo de piano. Você vira, cara. E mais os pedais, né? Legal. Ok, a minha próxima notícia aqui, né? Uma boa notícia para as pessoas que acompanham notícias nos games de forma geral. Parece que foi confirmado que a E3 vai voltar em 2009 com força total. Olha só, cara, nós tivemos na E3 2008, né? Que foi, teve uma cobertura na Load, inclusive. Super maravilhosa a E3 ano passado. Exatamente. O lance é esse, né? A E3 de 2008 foi famosa por não ter sido boa, definitivamente. Uma E3 que é lembrada por um jogo não ser multiplataforma é loser total, né, cara? É, Final Fantasy 13, Wii Music e Fallout, né, que foram os destaques, vamos dizer assim. Mas o lance dela voltar agora com tudo é feito do cast, cara. Vocês falaram tão mal, cara. E eles ouvem, a gente sabe que, sabe que essas empresas ouvem na Load. Cara, todas as empresas ficam lá, sabe, a equipe toda de produção com headset do NF5 ensandecidamente no download pra esperar o cast novo sair e acompanhar as tendências que a gente divulga, cara. É assim que funciona. O ponto é que eles já divulgaram que o velho formato da E3 volta com aquele, todo aquele barulho, aquelas luzes, né, modelos, né, fantasiados de cosplay, te mostrando coisas e lançamentos, né, tudo mostrando mais. Mostrando coisas. Mostrando jogos. Não, vem que eu te mostrar uma coisinha, né? Vem aqui que eu te mostrar um jogo muito legal, né? Já temos uma lista aqui de jogos confirmados para E3. Lembrando que esta não é necessariamente uma lista de todos os jogos que vão sair na E3, porque eles costumam fazer surpresas, como eles fizeram com Final Fantasy 3, ó, anunciar para Xbox 360 e tudo mais. Mas aqui tá alguns jogos que já foram confirmados, né? Temos uma grande lista. Entre eles, né? Marvel Ultimate Alliance 2, Brutal Legend, Socom. E enfim, é uma lista muito grande, né? Nós vamos deixar o link aqui do download pra vocês conferirem aí toda a lista de jogos que já foram confirmados, né? Que vão ser divulgados nessa E3. Falaram alguma coisa sobre o novo jogo da Tenryu? Não, não. Então talvez essa seja surpresa, né? Tanto porque aqui nós temos a lista apenas de jogos confirmados. Então, tipo assim, se eles vão anunciar um jogo novo, eles não colocariam na lista dos jogos que já estão confirmados. Porque imagina, a gente nem sabe o nome do jogo, a gente não sabe nada sobre ele. Se eles colocassem aqui, ia ser mal whatever, sabe? Mas se eu não me engano, eles estão pra lançar o jogo esse ano. Até agora não divulgaram nada, não falaram nada. E tá esse mistério. Nem uma imagem, nem um videozinho. Nada. Eles só disseram que vai ter a mesma essência do Aiko. O que não diz nada também. Que não diz nada. Próxima notícia então, Fernando. Próxima notícia aqui, que foi confirmado então que mais um jogo da franquia Hitman está em desenvolvimento. Hitman é um jogo stealth, assassino, moda foca. Muito bom. E cara, muito bom, cara. O Hitman é um dos primeiros jogos stealth assim mesmo que eu joguei. Eles estavam meio incertos sobre o futuro da série, né? Porque a série é da Eidos, né? E Eidos, como a gente sabe, teve toda aquela... Tá falindo ou não tá falindo? Acabou que ela foi comprada pela Square Enix. O responsável pela franquia falou que a IO Interactive já tá desenvolvendo mais um título da série, né? E que ainda não tem nada decidido, assim, sobre como é que vai ser, qual que vai ser a história e tal. Então ele falou que qualquer coisa que pessoas falarem de agora, surgirem teorias ou alguns rumores, é tudo especulação, porque não tem nada confirmado. Uhum. Só confirmado que vai sair mesmo. E cara, eu tô esperando muito esse jogo. Ah, que bom, cara. Que bom que não mataram a franquia, sabe? Nessas transições, às vezes, algumas franquias acabam se perdendo, né? Quando uma empresa compra outra. Era uma franquia de peso, assim, cara. Que Hitman tem um nome bom. Diego, próxima notícia aí. Então, a 3D Realms, ela deu adeus, né, cara? A comunidade gamer. Mas assim, de uma maneira legal. Recentemente, o gerente da comunidade da empresa, o Joey Singler, ele atualizou o site oficial da empresa, né? Com uma foto de todo o time de desenvolvimento, como forma de despedida, assim, sabe? Pra quem não conhece, a 3D Realms, ela é famosíssima por causa da franquia Duke Nukem. Duke Nukem. Pois é, né, cara? Duke Nukem e Duke Nukem Forever, né? Como é que vai ficar a história agora? Ou Duke Nukem Forever, né? Né? Duke Nukem, cara, acabou ficando perdido aí, já que o jogo, ele tá em desenvolvimento há 12 anos. Cara, deve ser o melhor jogo quando ele lançar, cara. É o jogo que tá em desenvolvimento mais tempo do mundo. Tá sendo desenvolvido há 12 anos e ainda não saiu. Mas parece que os direitos agora, eles pertencem a Take-Two. Take-Two, que pra quem não conhece, é famosíssima por games como BioShock. Mas até o momento eles não revelaram nada, assim, sobre qualquer plano que eles vão fazer com a franquia e com o jogo, né? Será que eles vão terminar ou não? Mas assim, uhum. Achei legal, sabe? Foi a foto que eles fizeram. Eu acho que eles estão muito felizes pra uma equipe que, tipo... Acabou de falir. Foi demitida. Eu ali aí. Sei lá, né? Tem aquela velha coisa. Sorria, senão você não vai receber sua aposentadoria. Pois é. Tem uma equipe que tá sorrindo demais, cara. Caraca, velho. Você pode ver um easter egg do caramba nessa foto. Que olha só, o cara que tá em pé de camisa vermelha, a camisa dele tem uma estampa que é um balãozinho com uma expressão de tristeza. E ele tá exatamente apontado pro cara que tá no meio aí, sorrindo. Sabe? Na verdade, o cara... na verdade, ele tá apontando pro cara que tá com uma cara mais triste. Veja bem, isso representa o verdadeiro sentimento das pessoas dessa foto, cara. Exato, velho. Exato. Que eles não olha podem mostrar só, o verdadeiro sentimento deles. É. Mas eles aproveitaram pra mostrar isso de uma forma oculta, sabe? E a minha última notícia aqui foi confirmado também que vai ser lançado o filme de Gears of War. Olha só. Olha só. O filme vai ser... Se seguir legal a história do primeiro jogo, vai ficar muito bom. Aparentemente vai seguir a história do primeiro jogo mesmo, lançado pela Epic Games, pra 360 em 2006. O escritor do jogo, Chris Morgan, considerou o filme como de incrível qualidade, sabe? Ele tá achando o filme muito bom. Eu não sei até que ponto o filme já foi produzido pra ele poder dar uma opinião desse tipo, mas ele tá satisfeito com o resultado do filme. Então já é alguma coisa, porque o cara é escritor da série, né? Muita gente que tá envolvida no jogo, também no filme, cara. Isso, isso dá, tipo, possibilidade de uma coisa boa, só que também dá uma possibilidade de coisa ruim, né? Porque às vezes eles não estão acostumados com o que é filme, né? Não sabe separar o que pode fazer um filme e o que pode fazer no jogo. Oh, mas eu acho que é quando a equipe de jogo tá presente que faz a diferença mesmo, cara. Esse Morgan, ele tá trabalhando, né, tipo, no guia pro filme mesmo, né? De como as coisas devem ser construídas, gravadas e tal. Mas você vê que, por exemplo, o Rei Leão, que a gente falou tão bem no último cast, ele tinha presença lá dos caras que fizeram um filme mesmo pra fazer o jogo e tal, sabe? Eu acho que é quando rola isso que a galera consegue captar o espírito da adaptação mesmo, porque muitas vezes, assim, você tem que fazer uma adaptação, aí você contrata um cara que, sei lá, é simplesmente bom em dirigir, por exemplo, mas que não conhece a série. Ou você contrata alguém que é muito ruim em dirigir. O bom. Então é isso, né, cara? Eu acho que existem chances de sair um filme bom. É um jogo que tem potencial pra ser uma adaptação no cinema, né? É muito cinematográfico, o jogo por si só, né? Já tem cenas bem legais e tal. Não, concordo, mano. Vai ficar muito bom, cara. Só pra complementar a notícia do Fred aí, parece que o escritor lá do filme, ele tá querendo botar o The Rock pra participar do filme, como um dos personagens. E não se esqueça de comprar na Get Games, né, cara? Ah, sim, não se esqueça de comprar na Get Games. E não se esqueça de voltar também, né, no... Ah, é, com certeza, cara. Top Blogs, né? Na loja, a gente tá correndo aí, a gente tá tentando abrir mais um achievement, né? A gente precisa de vocês. Precisamos de vocês, cara. Com certeza. Poder de vocês, né? O que vocês estão esperando? Vamos voltar. Então, vamos voltar, isso aí. O nosso episódio na Load News número 36 vai ficando por aqui. E Mission Failed, você recebeu um tijolo no lugar do videogame. Risada, Diego! O Fred dorme de camisola. Cara, que droga. Cara, que droga. Desenhos de Fred com camisola. Por favor. E a boca, o Fernando, que vai editar esse novo de Newton, então você vai ficar. Não adianta, né, velho? Tentar cortar, né, o Fernando. Mas, ô Diego. Oi. Você não é a Branca de Neve, nem a Cinderela. Mas quem é você mesmo? Eu não vou dizer que eu sou a mais bela, nem adianta. Um abraço. Um abraço. Não, vocês não podem aderir campanha no abraço. Ele vai tirar. Eu vou tirar e vou. Vai descer, não. E vou fazer, imitar a voz de todo mundo falando no mojo, todo mundo. No mais e um abraço. Um abraço, nada mais. Não é Branca de Neve, nem a Cinderela, mas entre todas, te garanto é a mais bela pra mim e pro meu coração. Sempre que precisar, te estenderei a mão. Quando estiver ao seu lado, irei te proteger. E você não precisa a nenhum medo temer.